André Cedis, o mural de Ibi Coara. Si tu la parla mi es americano. Quando sa fa l'amore sotto la luna. Come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Vai che cane, vai che cane, vai che cane, vai che cane, vai che cane, vai che cane. No passion. Então vai que cane, vai que cane, vai que cane, vai que cane, vai que cane, vai que cane. No passion. O Brasil se juntou junto com os americanos. O Nordeste se juntou junto com os americanos. Geral que tá mandando, geral que tá mandando. O passinho do. Então vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta. Então vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta. No passinho. Isso é a turma do cangaceiro, moço. 2020 é nosso. Então vai, mais um sucesso, hein? Alô, Dona Tereza, tamo de volta. O Brasil se juntou junto com os americanos. O Nordeste se juntou junto com os americanos. Geral que tá mandando, geral que tá mandando. O passinho do. Então vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta. Então vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta, vai que canta. No passinho. Vai que cana, vai que cana, vai que cana, vai que cana, vai que cana, vai que cana, no passinho. Então vai que cana, vai que cana, vai que cana, vai que cana, vai que cana, vai que cana, no passinho. Isso é a turma do cangaceiro, moço. 2020 é nosso.